Gol 1-0, as 3 viaturas aliás decolar, pista 1-0, vento 280 graus, 06 nós, pista molhada. E decola, pista 1-0, gol 1-0, no 0 no meia, e confirma com a mesma POB, ok? O Gol foi manter a posição, aguardando você número 2 para decolagem, tem o tráfego na decolando 1-0, maior performance e saídas convergentes. Iniciar a decolagem na 1-0, gol 1-0-7-3. Certo. Gol 1073, decolado 013, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, gol 1073. Controle gol 1073, decolado da El. 1073, bom dia, contato no radar, subou 260 da El, pode vai direto Leda. Da El, vai manter a propa mais umas 5 milhas devido à formação, após voa Leda, então o gol 1073. E desvios a critério após voa Leda. Meu golpe estimado de 2 minutos. Romeu Golfo utilizado, decolar pista 107, vento 250 graus, 07 nós. Claro, meu. Na pasta Vera Cruz, ingressando a Interlagos, mantendo o de Paris. Rota Gosta, reboche em questão de Interlagos, na proa da rotatória. Romeu, Romeu Golf decolado 16, controle 120 decimal 8. 108. Valeu, bom dia, papai Romeu, Romeu Golf, Romeu Golf. Romeu Golf, contato radar, suba 240 na Momo. 240 Momo, sim. Paulo, gol na 983. Luna 983, formação em curso Quebec, Guarulhos, nível 360, copia? Afirmativo, sente as condições, 360, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5474 no transponder. Ok, 360 então, direto para Guarulhos, decola da 10, curva direita, Arbo, Alefa, intercepta Upper Zulu 21, 1208, controle 5479, é o transponder. 5474 no transponder, confirmando o portão? 547405, obrigado. Sim, 05, chama pronto para o estacionamento, ajuste no 095 agora. 0095, voo 1984. Fox não gosta de usar autorizado direto rotatório. Direto rotatório, Orca. Gol no 073, chame Recife 1251, na alterna 3325. Gol no 073, Salvador. Chamou o gol no 073? Chamei sim, comandante. Chame Recife 1251, na alterna 3325. Boa semana. Obrigado, Gomes. Uma chamando solo. Chamando solo. Poderia confirmar pro gol 1073 a primária, porque o 13385 não responde. 1251. Obrigado. Romeu Trip 541, perdão, 995595, Pushback, estacionamento, plano 14. Na remota 14, autorizado, reporta a taxa 595595, livre push. Agora, você está visual com o set? Positivo totalmente, mais 30 segundos para o cruzamento da rotatória. Visual com o campo, senhor. Ok, pode prosseguir para a final e chame 12 no noite desse momento. 1864, Oscar. The Fox Tango Oscar. Sou Fox Tango Oscar, continue a aproximação, reporte para ingresso na final do ano 7. Ajuste no 0 no 5. 15, reporta para ingresso na final da 17, Tango Oscar. Salvador. 1-2-3, identifique, chegada é a Ponce, reporte para a descida. Para São Paulo, Congonhas, ciente da informação Quebec, a Ponte 03. 397, formação agora em curso ao Romeu, mudança QNH-105, Congonhas nível 360 autorizado. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Corrigindo, após Bridge, intercepta Pêndulo 6 e segue conforme a rota. O controle em 1-20.8 e aciona 5507 no transponder. A Recife da presente? Romeu, Romeu Golf, chame Recife, 2545, alterna 2685. 545, alterna 85, a Recife, Romeu, Romeu Golf. Alterna ainda 1288. Alterna mais 1288, Romeu Golf. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, Bono 397. Chamada pronto, Bono 397. Sono Trip 5595 para o táxi com 50 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Porto Seguro. Trip 5595, táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre em 1-18.6 dúzia, um ajuste no 0 no 5, um bom voo. Obrigado, Pátio Indy Alpha, 18.6. Informa ainda, se possível, após o pouso, um pack trigger da garra da bata, utilizando. Ciente. Pascal. Solo Gol na 983 para pushback e acionamento 05. Gol no 983, coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip. Autorizado pushback e acionamento, reporta táxi. Após a passagem então do ATR da Trip, autorizado de pushback e acionamento. Gol no 983. Oxão Gosta, solo de 28, autorizado backtrack pack para bata, reporte quebrando a pista. Para o Oscar. trip 5595, próximo ponto de espera pronto. Sente, aguarde, o trip 5595 é o ponto de espera. Aguardo, ponto de espera, 5595. A Fatia Animais cruzou o táxi até o ponto de espera do papai, reporte para o ingresso. Sente, frequência livre, bom dia. Trip 5595 autorizado, linha decolar, pista 1-0, vento 230 graus, 05 nós. A linha decola, trip 5595. Fatiane Mike autorizado, alinhar a cabeceira no 7, chame pronto. Motor e o trip 5595? Trip 5595, decolar 230, controle 120, decimal 8. Obrigado. Controle trip 5595? Salvador, trip 5595. 5595, contato radar, suba 160, Nadael, Leda, Filial. Eu decolei, estou curvando à esquerda, queria estar uma formação à frente da, no eixo da decolagem. Possibilidade de mantermos a cruz 090 até condições de cruzar visual com a formação? Os desvios estão a seu critério, comandante, sem problema. Após desvio, voa Leda. Muito obrigado, Leda, reportarei. Controle Salvador, muito bom dia, algum 1260 com informação Quebec. 1260, identifique, chegada é a Mari, vai descer ao 050, voando Itapete. Gente, para o 050 da Mari, voando Itapete agora, 260. Paulo, gol 1983, pronto para o táxi, 153 a bordo, alterna Galeão, 3,55 de autonomia. Gol 1983, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera Torre em 1-18 decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom gol. No 0 no 5, então, Índia Alfa no ponto de espera 118-6, gol 1983. E sabe? Autorizado. Graças, 2 mais 0. 5595? Prossiga. Possibilidade de voar Ilhéus da presente, ou Leda, não tem que manter um pouco à esquerda da rota aqui. Leda, eu tô autorizado. Obrigado. Afirmativo. A rota é Amper Zulu 21 até Confins, após direto Serra Charlie Bravo, após Amper Alpha 310 até Curitiba. Sim, só um instantinho, vou checar com o Centro Recife, ainda possuo pela Amper Zulu 44, porém já recebi pela sala IS e o CHG. Vou só confirmar se o mesmo também recebi. Só um instantinho. Não se escuta, obrigado. Aí... livre até a volta o Golf Rondo Branco. Alfa Charlie Mike, autorizado a decolar pistão no 7, vento 220 graus, 05 nós. 296, bom dia. Identifique chegada Mari, desça ao 060. Mari 060, pode voar TAP? Autorizado. TAP, 3296. Correu gol 1983, está mantendo a ponta zero, da 1-0. Gol 93, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, gol 93. Alfa Charlie Mike, decolado 235, controle 120, decimal 8. 08, gravação Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, muito bom dia do Papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, bom dia, contato radar, subo 180 na Momo. 0 na Momo, Alfa Charlie Mike. Cinco cinco no cinco, foi coordenado com o centro, porta de desvio, autorizado direto Ilhéus, ok? 5595, desvio Ilhéus, obrigado. Salvador, 1397, volto para o pushback e assalamento, ponte 03. 03, autorizado, reporta táxi, 1397. 03, está autorizado, reportará para o táxi, 1397. Voo 2602, 2000 pés, 1015, livre LS, X-Ray, informe nacional, baixar trabalho. Gente, 2000 pés, livre LS, o ajuste é 1095? Afirmativo. Grato. 983, decolada aos 38, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Altimetria, confirma o nível que está cruzando. Passando agora o 060, para 180. Ok, faço check nos transportes. Ah, agora recebi. 060 cruzando, ok. Vale lá. Controle, o 1983 está cumprindo o perfil da Arbor, 2000 pés. 1983, contato radar, subou 360 na Arbor. 360 na Arbor, voo 1983. Aqui é com Delta Torre Salvador, 1983, com meio. Prossiga, mas é com Delta. A gente continua a aproximação é porte no vertical da, de Itapuã, farol de Itapuã. A Gago Delta tem condições da presente cortar o cruzamento 1028? O Gago Delta usado o cruzamento do eixo de aproximação 1028 é a porte final da 197.